Opa! ベジータ！ 何かを守るために戦うってことがな！ファイナル！この俺様のサイヤ人の誇りにかけてジレン貴様を倒す！この後すぐだ。 Goku, Vegeta e o 17 enfrentam Jiren, o último guerreiro do Universo 11. No entanto... Culpem a vossa própria falta de poder. Parece que descansaram alguma coisa. Fazer sacrifícios pelo próximo é uma atitude nobre e humana. O 17 sacrificou-se para proteger o Son Goku e o Vegeta da iluminação. Tu ainda estás de pé? Jiren, podes ter a certeza que sou eu quem te vai eliminar deste torneio. O Vegeta desafiou o Jiren sozinho, mas será que tem alguma possibilidade de vencer? Manter o orgulho até ao final. A queda de Vegeta. Dezessete! Então ele sacrificou-se para vos salvar. Que ridículo, sabem? Foi um desperdício. Vocês nunca irão conseguir enfrentar um poder absoluto como o meu. Mesmo assim, tu achas que és capaz de me derrotar, é? Sim, porque eu sou o Vegeta, ouviste? Lamento. Esse excesso de confiança irrita-me! Não te vais transformar desta vez. Esta forma é suficiente para acabar contigo! Os socos do Vegeta não têm qualquer energia! É escusado! É melhor saltares fora da arena e fez! Deixa a matraca! Então, muito bem, como queiras! Chega de brincadeiras, Vegeta! Vegeta! Vegeta! Isso é mau. O Vegeta ficou praticamente sem energia depois deste golpe. Espera que isto ainda não terminou. Nunca te podes esquecer do teu orgulho de guerreiro, Kaba. Orgulho de guerreiro. O rei de Sadla é muito orgulhoso e forte como tu. Vocês são parecidos. Sim. Um dia quero conhecê-lo. Acredita que eu vou vencer. E acredita que eu vou usar as superbolas de cristal para vos ressuscitar. Vais ressuscitar-nos a nós? Assim podes cumprir a tua promessa. Ah! O que foi? Pouca terra, pouca terra, pouca terra, pouca terra. Oh, querido Trunks. Papá. O que é que tu queres, Trunks? A mamãe pediu para segurares a mana. Dá cá isso. Não é assim que se segura um bebê. Sabes muito sobre bebê. Podes ter a certeza que o Universo 7 vai ganhar. Oh, ele está a aguentar-se. Vegeta, tu consegues. Força, vamos lá. Isto ainda não acabou. Nunca subestimes um guerreiro do espaço. Um morro desses não me faz moça. Ouviste? Vegeta! Aqui vai! Ainda não acabou. Estes sons são mesmo fortes. Vegeta! Sinto que o meu corpo está a fraquejar. Tu não me vais vencer. Não interessa se eu venço ou não, desde que o Universo 7 saia vencedor. Eu vou arrancar-te este braço! Ainda não. Ainda não. Ainda não acabou. Grande sacerdote, isto não é o mesmo que uma iluminação? O Vegeta ainda está a tocar numa parte da arena, por isso não é uma iluminação. Vegeta, tens de ser forte! Vegeta, o que é que tu estás a fazer? Vegeta! Deixa-me dormir mais um pouco. Vegeta! Este combate já está decidido. Eu não consigo perceber o que te faz querer tanto continuar. Não percebo, Vegeta. Quem sabe? Mesmo que eu te dissesse, uma criatura maldita e insensível como tu nunca iria compreender como é lutar para proteger o que é importante. Pessoal, boa sorte! Estamos todos a contar convosco! Golpe final! Raios! Raios o partam! Tenho de reconhecer que és um guerreiro orgulhoso. Já chega! Parece que não vou poder cumprir a minha promessa. Sou mesmo um grande idiota. Perdoe-me, Bulma, Kaba, Cachalote, o resto é contigo. Vegeta, eu ouvi-te e podes contar comigo. O Vegeta que combate pelo Universo 7, também ele foi eliminado. Vegeta, aguenta! Toma, Vegeta, come um feijão mágico. Como é que te sentes agora, Vegeta? Tu vais ficar bem, Vegeta. Já estás nas bancadas, vais recuperar. Graças ao teu esforço e sacrifício, o Son Goku conseguiu recuperar parte da sua energia. Vegeta... Tu fizeste um ótimo trabalho. Bom ver que estás fresco como uma alface. Eu ainda não compreendo, Son Goku. Por que é que todos confiam tanto em ti? Porque a confiança não nos leva a lado nenhum. É o que tu realmente pensas? Mesmo tendo recebido a energia do Vegeta, a força do Super Guerreiro Azul não é suficiente. As coisas não estão a correr bem. Ai, eu não sei se o meu coração aguenta ver o Son Goku a levar uma sova como esta. Malta, nós temos de acreditar no Son Goku até ao fim, ouviram? Parece que desta vez chegaste ao teu limite. Vegeta e todos os meus amigos estão a contar comigo neste momento. Eu não posso. Não posso perder agora. Não. Não posso mesmo. Este combate está prestes a terminar. Mais um golpe e o Son Goku vai sair. Acabou! Estamos feitos! Acabou, meu caro. Caixa Lota! A confiança não nos leva a lado nenhum. Sacrificar-nos pelo próximo é uma atitude nobre e humana. Son Goku! Son Goku! Son Goku! Son Goku! Son Goku! Papá! Son Goku! Cachalote, o resto é contigo! Mexa! Quando lutou contra o Jiren e a Kefla ao início. Parece-me que vamos ter uma reviravolta, afinal. Isto é incrível! Eu nunca pensei que ele fosse capaz de voltar a esta forma, depois de apanhar tantos dos outros. Estava a ver que nunca mais. Agora é que todos vão conhecer o Ultra Instinto. Não! Será possível que eles nunca se cansem? Chegar àquela forma tão perto do final pode vir a tornar-se um problema neste torneio. Mas aquela forma não era apenas uma forma temporária? Sim, mas provavelmente aquilo que aconteceu foi que o Son Goku finalmente conseguiu controlar o poder do Ultra Instinto. Son Goku, guerreiro do espaço, ah? Mas que incrível! Aqui está o Ultra! E também o Instinto! Esta nova forma do Son Goku é mesmo espetacular! Isto é mesmo empolgante! Goku voltou a ultrapassar todos os seus limites e mais uma vez acordou o Ultra Instinto. Quem será o último a manter-se de pé na arena? O Jiren ou o Son Goku? O destino dos universos depende do resultado do Torneio do Poder. Restam apenas 2 minutos! Son Goku! Jiren, parece que vamos ter de resolver isto entre os dois. Velocidade para além desta dimensão. Poder inacreditável. Cada vez mais rápido e mais forte. Eu vou ultrapassar os meus limites e derrotar-te. Isto é o fim. Aqui vai, Jiren. No próximo episódio de Dragon Ball Super, todos os limites ultrapassados. O derradeiro Ultra Instinto. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.